Vietnam em formato, hein? Começou aqui de motos, 6 da tarde. E a primeira vez que nós no som do quinteto norte-americano, New Kids on the Block, também presente no Rock in Rio 2 com Chimaris. Mas aqui nós transmitimos com o tipo 89 de filme e abraço duro, Rock in Rio 2. O som e a emoção ao vivo no Maracanã. Escreva já para a rua do Zé Cordeiro 694, dessa porção de dentro de São Bento. Coloque na carta quem leva você para o Rock in Rio 2. A 89 FM e a Brasileira estarão sorteando entre os participantes de viagens com tudo pago para o Rock in Rio 2. O sorteio é sexta-feira, dia 18 de janeiro, no Bandeirantes, na noite. Rock in Rio 2 a partir das 22 horas. Com super vídeos em telão e flashes ao vivo da primeira noite do Rock in Rio 2. E mais, então os filhos da Jets que vão detonar o Rock in Rio 2. Promoção FM 89, o som da cidade. E braço tour, reserva, ligue 33-2202. Falou, sua quarta pode chegar por aqui até sexta-feira. E para ele, as mais quentes do São Paulo. Eles vão cantar no Rock in Rio também. Ô, louco, é, tem passado assim. Bom, ó, dia seguinte, dia 23. Eles vão tocar no Rock in Rio também, só que eles vêm com o seu material novo, então muita gente não vai conhecer o que eles vão tocar. Essa aqui, sem dúvida nenhuma, todo mundo já conhece. E quem for, vai tocar um monte. Vou contar as outras. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.